desesperei. Quando chegou ao fim, mas eu superei. E não adianta me marcar, porque eu não vou curtir pra não me torturar. Não coloque salto pra chutar cachorro morto, pois todo castigo pra ingratidão é pouco. Eu te avisei, a vida dá o troco. Desesperada, arrependida, tá com ciúme, né, minha filha? Desnorteada, mal resolvida, tá com saudade, né, minha filha? Desesperada, arrependida, tá com ciúme, né, minha filha? E falando em saudade, eu tô bem, já me curei da recaída. Não coloque salto pra chutar cachorro morto, pois todo castigo pra ingratidão é pouco. Eu te avisei, a vida dá o troco. Desesperada, arrependida, tá com ciúme, né, minha filha? Desnorteada, mal resolvida, tá com saudade, né, minha filha? Desesperada, arrependida, tá com ciúme, né, minha filha? Desnorteada, mal resolvida, tá com saudade, né, minha filha? E falando em saudade, eu tô bem, já me curei da recaída. E falando em saudade, eu tô bem, já me curei da recaída.